vida inteira pra me arrepender. Roberto Carlos, falando sério. É, falando sério aqui no nosso... A gente volta já já. Um minuto para as 11 em Salvador. O Hospital do Câncer travou uma batalha de vida ou morte contra a falta de recursos. Contribua com o que você puder. Conta 1 milhão, econômico. Tem nome. Café América. Sempre o melhor e o mais vendido. Café América. O seu café. Você não precisa esperar o salário sair para fazer o seu supermercado. O Superbox está com uma super promoção. Você pode fazer suas compras acima de 2.000 cruzeiros e pagar com cheque para o dia 6 de abril, sem juros e sem correção. Está correndo comprar no Superbox. Esta promoção é super. Muitas aflições poderão ser evitadas se você souber caminhar com firmeza e enfrentar os problemas com fé e confiança. O programa que você não dorme, relaxa. 11 horas, 1 minuto em Salvador. Ei, boa noite.